A sua rádio difusora. Pisos e revestimentos na Construcia tem. Do básico ao acabamento, na Construcia tem. Material elétrico, metais e louças também. Cimento, areia e tintas, na Construcia tem. Seu dinheiro rende mais, você faz economia. Tudo que você precisa tem na Construcia. Clici Móveis conta com linha completa.